só que hoje não dá. Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar. Eu queria levar você no meu guarda-luva, te dar um beijo de sol, beijo de chuva. Eu quero que você me guarde em seu pensamento. Eu quero que você me queira em seu travesseiro. Eu quero que você me queira sem julgamento. Eu quero que você me queira em fevereiro. Quero ser o sol que ilumina sua manhã, ser o seu pra sempre, ser seu amanhã. Tchau, I have to go now, I have to go now. Sem julgamento.